mecânica, autorizado o ingresso à porta anel para o pistão 7. É o corte de frequência livre, boa tarde. Papai Romeu, acho que é uma mecânica, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 40 graus, 089. Eu acho que a Mike Yankee decolando 09, segue no corredor cheio, na vertical do farol de Tapuã, chama o controle 120, décima 8. Yankee segue no acel, vertical do Tapuã, chama o controle 208. Yankee. Kilo Delta Eco, autorizado sinal 7, aguardando a autorização de pouso, que é legal no 0 ou no 1. Delta Eco, pouso autorizado, pista no 7, vento no 30 graus, 07 nós. É, autorizado, pouso no 7, que foi aberto. Aí, ponto de espera da 1-0, pronto, boa tarde, boa no 6-9. Espero no 6-9, autorizado a aliar e manter pista no 0. E mantém 1-0, 7-0, para onde Duda? Parede 2233, desça para 2000, faz informe estabilizado. Descendo para 2000, comandante estabilizado, 2233. Controle Salvador, azul 27 no 5. Azul 27 no 5, desça para 3000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, informe estabilizado. Gente, 3000 pés, informe estabilizado, azul 27 no 5. Salvador, boa tarde, gol no 620-090-060. Gol no 620, mantenha para o DTAP, desse mantenha 4000 pés, aguarde autorização para sinal ILS X-ray, pista no 0. Por aqui, TAP, descendo para 4000, X-ray da 10 no 62. Voo 659, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 079. Decolagem autorizada no 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, Azul 275, autorizado 2000. Autorizado 2000, azul 275. Foi Salvador, passarelo 2233 no LS da 10. Passarelo 2233, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, que é legal no 0 no 1. Continuando, aguardar a autorização 2233. Decolado 14, chama controle em 120.8. 208. Passarelo 2233, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Pouso autorizado, passarelo 2233. Segundo Delta Eco, torre ciente ao estacionar a frequência livre. Confirma o vento, passarelo 2233, por favor. 150 graus, 08 nós. Graça, 2233. Descendo 2-0, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista na 0, informe estabilizado. Descendo 2-0. Prossiga na 620. Descendo 620, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés, autorizado X-Ray, 10-0, vai chamar estabilizado. Minha 20 efetuando desvio? Pra quem desviou a esquerda, só pra... Vai na roda. Gente, quando tiver condições de reassumir a navegação na proa de duna, informe para o controle. Vai reclamar na minha 20. Azul 2705 estabilizou? Estabilizou, azul 2705. Sete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, azul 2705, boa. Torre Salvador, azul 2705, final na pista 1-0. Azul 2705, continua aproximação, aguarde pista livre, QNH 1-0, 1-1. Azul 2705, Saiu do 2233, solo no meio, livre à direita, chama em 1, 2, 1, decimal 1, solo. Vai livrar à direita, 1, 2, 1, decimal 1, confirme, 2, 2, 3, 3. Afirmo, via eco, em 1, 2, 1, 1, solo. 2, 1. Seu localizador, curva direita na proa 050. Direita 050, seu localizador, final Salvador, 1097. Na 097, vedoração radar para sequenciamento, mantenha a proa 220, curva direita na proa 220, limite localizador. Direita 220, limite do lock, eu vou 097. Autorizado, pistão no 0. Ciente autorizado, pouso, azul 2715. 4 indicada? No 4, 2209. contato que eu vou fazer anterior. 3207, autorizado manter a velocidade. Manter a velocidade. Foram 097, redução de velocidade para 2009. 209, 097. Quando 620 tem condições de curvar à direita, na Pro 070 para o localizador? Firma, no 620. Direita 070, informa estabilizado. Direita 070, vai informar estabilizado. 620. Afirmativo, desde que mantenha 2 mil pés em forma estabilizado, o Oxano é 63 no 4. Mantenha 4 mil pés, gol no 097, redução 1909, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. É 20 estabilizando? Estabilizando o localizador, dando 620. 6009, mantém a ponte de pé. Solução 2009, ponte de pé agilizado. Gente, agilizando ali, mantendo 02009. Uso 27 no 5, solo de 20, livre à direita via eco, chame em 121 no 1 no solo. 121 na décima nave, azul 27, ou 5. 211. 211, azul 2795. 63 no 4, completa direita 060. Foi Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, continua a aproximação, a vaga de pista livre, altímetro no 0, 11. Boeing 737 da companhia iniciando a rolagem na pista no 0. Gente, no 0, 11, no 620. 1097, curva esquerda na proa 140, desse mantenha 3000 e forma estabilizada. Curva 140, encontrará estabilizado, 1097. Zero 97, esquerda, 120. 20, 097. Zero 97, tráfego precede, um Airbus 320 da Xanera, agora posição de 12 horas e 6 minutos. Voo 2009, decolado 22, chama o controle em 120, décima 8. 208, boa tarde. Meu país aguarda transferência de comunicações. 2000, aguarda. Trafego que o precede com 180 de grau e de redução. Paciente, 097. 3.64 estabilizou? 3.64 estabilizou no localizador do... Gente, complete a aproximação final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Oceané 63, contato com a Torre 1, número 19. Torre Salvador, boa tarde, Oceané 3, contato com a Torre 1, número 10. Oceané 3, 1, 4, continue a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1, 0, 1, 1. Aguarde a pista livre, estado 1, 0, 1, 1, né, 3, 1, 4. Voo no 620, solo de 23, desde a direita via Fox, chame 121, decimal 1, solo. Fox, 121, 620. 1097, estabilizou? Afirma. 7 final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Afirma. 7. 1097, continua a aproximação, número 2 para pouso, altímetro 1011. Pode ser. Oceané 6314, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 horas. Livre pouso, pista 1-0, Oceané 6314. Oceané 314, sala de 2000, livre à direita, via Fox, chame sala em 1, 2, 1, decimal 1. Livre à direita, no Fox, sala 3, após a aeronave na curta, ali mantendo no 03567. Após a aeronave na curta, ali mantendo no 03567. Voo no 097, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Leve pouso no 0, pro voo 097. Pouso 097, Solos 28, livre à direita, chama o Solo em 1, 2, 1, decimal 1. Pouso 1, o Pouso 097. Salvador, tá 3154, estabilizado. 3154, continua a aproximação, agora a pista livre, altímetro no 0 no ônibus. Arroz da companhia iniciará a rolagem instante na pista no 0. 1011, vou botar 3154. Tão 3567, vento no 30 graus 079, decolagem autorizada, pista no 0. Decolagem no 0, tão 3567. São 3154, vento no 30 graus 089, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, tá 3154. 3567, decolado dos 30, chama o controle 120, décima 8. 120, décima 8, tá 3567. Autorizado aliar, manter pistão no zero. Mari, manter 1-0, 1-8-8-4. Seguinte, mantém a ponte espera no 2-5-6. No 5-4, solos 3-1, no livre à direita, chame o solo em 1, 2-1, decimal 1. Afirmo, livre à direita, chame o 2-1, 1. No 1-8-8-4, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Livre decolagem, pista no 0, 1-8-8-4. Decolador 33, chama o controle em 120, decimal 8. 208, 184, voa. 256, fala de imediato para autorizar. Gente, já será autorizado, mas tem ponte de espera no 256. 256, autorizado LR Matheus, pistola zero. Ano 256, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 30 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 0.3. Ano 256, decolado 236, chama o controle 120, decima 8. 208. 6327, autorizado LR, mantém pistão 0. Mantém 20, 1106. Salvador, chanela 6227, boa tarde, quanto ponto 0 na 1 6227, mantém o ponto de perto. Chanela 6327, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 07 nós. Decolagem no vento. Na 6227, autorizada, galera, mantém pistão no zero. Sim, mantém no zero, 6227. Na 6327, decola 238, chama controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Oi, Salvador, boa tarde, tá precedendo? 3367, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1011, é a voz da Bianca alinhada na cabeceira, é prestes a iniciar a rolagem. 3367. 227, após a decolagem, vai manter por até 4 mil pés. Após a decolagem, vai manter por até 4 mil pés. 627, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 08 mais. Autorizado a decolagem, som no zero, iniciando 627. O vento no 40 graus 07 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Repouso, tanto penetrante. Fechando a 6227, decolado as 4-1, não chamo controle em 1, 20, decimal 8. 208, boa, 6227. Salvador, 2791 estabilizado. Azul 2791, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, altímetro no zero, 1-1. Aguardando 2367, solos 4-1, livre à direita, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Azul 2791, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Repouso 2791. 2791, Solas 45, livre via Eco, chame 1211, Solas. Livre Eco, chama 2110. Alberto, Eco Fresh, livre acionamento, Champagne Tax. Eu acho que é táxi autorizado, reporte na Taxi Romeo, que é legal no 0 ou no 1. No 0 ou no 1. Passou, passou. Sou eu, Oscar Mike Yankee, passou, passou. Passava, meu Oscar Mike Yankee, dá presente, autorizado, cruzamento da final da 1 no 0, reporte girando base para pouso 9 no 7. 1-0, 1-1, ajuste. Sim, você passará girando base da 1-7 pela direita, agora fica mais. para 110, Oscar Mike, né? Se ajustar para a base. Pela direita, como vem embaixada? Oscar Mike, Yankee, tráfego avistado, pouso autorizado. Pistão no 7, vento no 40 graus, 07. Pouso autorizado no 7, Oscar Mike. Que grande quantidade de urubus aqui na final da 17. Sim, eu acho mais que Oceano 6355, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 120 graus, 07. Vem decola da 0, 635. Mike Yankee, por gentileza, confirme no solo controlado. Afirma o 02, estacionar, frequência livre, bom descanso. Papa Romeo Sierra Golf Oscar, assim que esse corte 76 livrar a pista, o senhor tem autorizado ingresso, chaminé de ponta pistão no 7, Papa Romeo Sierra Golf Oscar. Chame 355, decolado 03, chame agora o controle Salvador na frequência 119, desse correção. 120.8, 120.8, senhor, bom voo. 308, grato, boa tarde. Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós, Kenegão no 011. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, decolado aos 05 no farol de Tatuã, chame controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Farol de Tatuã, 120.8, Sierra Golf Oscar, obrigada.